Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Nós vamos agora, eu quero compartilhar essa palavra. Na verdade, eu estou com três palavras para ministrar hoje para os irmãos. Mas, não, lógico que não tem jeito de pregar três palavras. Mas durante o mês de janeiro agora, nós vamos estar ministrando essas palavras para você, tá? Teve até alguém que falou, pastor, ministra a palavra sobre os ciclos da nossa vida. Eu vou ministrar essa palavra, se não domingo, depois. É muito importante você que não ouviu, também que ouviu, você vai recordar. Sobre os ciclos da nossa vida, a importância, o tanto que é importante você saber fazer a leitura do ciclo que você está vivendo na sua vida, tá? Eu vou estar ministrando possivelmente, se não domingo, no outro. Mas hoje eu quero dar uma palavra que está muito no meu coração, uma palavra profética, e ao mesmo tempo é uma palavra que eu oro para que você tenha revelação, porque ela vai ajudar muito a sua vida, amém? Abra a sua Bíblia, vamos ver vários textos, eu quero começar por esse. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Os irmãos estão me ouvindo bem aí? Ok? Amém? Qual que é o tema hoje? O tema dessa palavra é 2016, o ano de vivermos o extraordinário de Deus. Fala comigo, o ano de viver o extraordinário de Deus. Você crê nisso? Isso é uma palavra que está no meu coração. Eu creio que é uma palavra de Deus para nós. É a palavra, sabe, para nós entrarmos o ano. 2016 é o ano de você viver o extraordinário de Deus na sua vida. Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Vamos começar, Gênesis 1, 26 ou 28. Quem puder ler, está projetado ali. Diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Eu queria que você desse a mão para o seu irmão que está do seu lado, que você agora orasse por ele e por você, pedindo que o Espírito de Deus fale com você. É muito importante você entrar um ano novo com a palavra de Deus no seu coração. Amém? Você dizer, Deus falou comigo e sobre essa palavra eu entro o ano e vou andar em cima dessa palavra. Amém? Isso é um alimento, isso é um sustento para nós. E eu quero convidar você agora a orar. Ore pela pessoa que está do seu lado, por ela, por você, sabe, declarando revelação, entendimento espiritual. Amém? Quebre agora todo e qualquer obstáculo na mente, no coração, da vida da pessoa e declara agora a revelação. Vamos orar uns pelos outros? Faça isso agora. Ore, pegue na mão do seu irmão, se puder. Amém? Declare agora a revelação. Erga a sua voz, erga a sua voz. Fala, Senhor, eu declaro revelação na tua palavra. Eu declaro nesta hora entendimento espiritual. Ore declarando. Senhor, nesta hora, fale conosco, Senhor. Ó Deus, que sejam palavras naturais expressando palavras espirituais nesta hora. Precisamos da palavra que procede da tua boca, que é alimento, que é comida, que nos transforma, nos muda, que gera fé para vencer, que gera fé, ó Deus, para as mudanças, que gera fé, ó Deus, para experimentarmos na prática as promessas do Senhor. E nesta hora, eu declaro, Deus, a total liberdade para o teu Espírito Santo nos edificar pela palavra, nos alimentar. Deus, palavras claras, lúcidas, ó Deus, palavras que traduzam as verdades espirituais nesta noite. Que Deus traduza o que o Senhor tem para nós como povo do Senhor, para esse ano que estamos entrando, Pai. Eu declaro agora que são quebradas todas as barreiras na mente e no coração, toda inquietação, toda preocupação, Nesta hora, sejam quebradas agora. Eu declaro a paz na mente, a paz nos corações, a paz na vida de cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Você pode dizer amém nesta hora? Glória a Deus. Como eu disse para você, é uma palavra de Deus para a sua vida, né? Qual que é o tema? 2016, o ano de você experimentar e viver uma vida no extraordinário de Deus. Quando eu falo extraordinário, não estou falando só uma questão de sinais e maravilhas. Quando eu falo extraordinário, não estou falando, sabe, talvez já venha na sua cabeça do cego andar, né, do morto ressuscitar, amém também. Mas não é isso, é muito mais do que isso. Quando eu falo extraordinário, eu quero que você tenha um entendimento sobre o padrão de vida, o que Deus projetou para cada um dos seus filhos quando criou o homem. O tipo de vida, o tipo de experiência, a capacidade que Deus colocou dentro de mim, de você, para viver um nível, um padrão de vida, sabe? Uma dimensão de vida extraordinária.